Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Pedra que mata, senti as nossas vidas separadas. Aquário de ostras cru, Anali, Anali, meu lótus azul, ópio do povo, jaguar perfumado, tigre de papel. Anali, Anali, lótus azul, nada de novo, poente queimado, triângulo dourado. Se ela se põe de vestidinha, parece logo uma princesinha num trono de jasmim. E ao ouvir-me, embora em verde, país onde fumam as cigarras, deixei-a sonhar por mim. Anali, Anali, meu óculos azul, ópio do povo, jaguar perfumado, tigre de papel. Anali, Anali, meu óculos azul, nada de novo, deitado, triângulo molhado. Sorriso, a doçura e a calma foram seus braços. 2, Antena Web. Chegaste com 3 vinténs e o ar de quem não tem muito mais a perder. O vinho não era bom, a banda não tinha tom, mas tu fizeste a noite apetecer. Mandaste a minha solidão embora, iluminaste o pavilhão da aurora. Com o teu passo inseguro e o paraíso no teu olhar, eu fiquei louco por ti, logo rejuvenesci, não podia falhar. Dispondo a meu favor da eloquência do amor, ali mesmo a mão de semear. Mostrei-te a origem do bem e o reverso, proveito que o que conta no universo é esse passo inseguro e o paraíso no teu olhar. Dá-me lume, dá-me lume, deixa o teu fogo envolver-me até a música acabar. Dá-me lume, não deixes o frio entrar. Faz os teus braços fechar-me as asas, há tanto tempo a cenar. Eu tinha o espírito aberto, às vezes andei perto da essência do amor. Porém no meio dos colchões, no meio dos tramulhões, a situação era cada vez pior. Tu despertaste em mim um ser mais leve, e eu sei que essencialmente isso se deve a esse passo inseguro e ao paraíso no teu olhar. Dá-me lume, dá-me lume, deixa o teu fogo envolver-me até a música acabar. Dá-me lume, não deixes o frio entrar. Faz os teus braços fechar nas asas, há tanto tempo a cenar. Havia de declarar-te obra-prima à escala mundial. Mas eu não passo um homem vulgar que tenha sorte de saborear esse teu passo inseguro e o paraíso no teu olhar. Esse teu passo inseguro e o paraíso no teu olhar. Canal 2 da Antena Web. Vida minha, espera um pouco. Não me deixes esta noite, por favor. Vida minha, tão cedo, não acordas amanhã do nosso amor. Cada noite de amor que nós perdemos é um dia a menos que vivemos, e tu partes por capricho e nada mais. Alma rebelde, rebelde, rebelde, não sejas assim. Alma rebelde, rebelde, rebelde, eu sofro por ti. Só contigo eu sei falar, só a ti eu sei amar. Tenho os braços tão cansados de esperar. Alma rebelde, rebelde, rebelde, rebelde, não sejas cruel. Alma rebelde, rebelde, rebelde, escuta o que eu te digo. Eu não te posso prender, mas se quiseres aprender, fica apenas esta noite aqui comigo. Vida minha, espera um pouco. Hoje é o nosso aniversário, não esqueci. Vida minha, só para ti, trouxe as rosas mais bonitas que eu já vi. É o amor que eu te quero dar, tão sincero não terás jamais. Porque partes por capricho e nada mais. Alma rebelde, rebelde, rebelde, não sejas assim. Alma rebelde, rebelde, rebelde, eu sofro por ti. Só contigo eu sei falar, só a ti eu sei amar. Tenho os braços tão cansados de esperar. Alma rebelde, rebelde, rebelde, não sejas cruel. Alma rebelde, rebelde, rebelde, escuta o que eu te digo. Eu não te posso prender, mas se quiseres aprender, fica apenas esta noite aqui comigo. Alma rebelde, rebelde, rebelde, não sejas assim. Alma rebelde, rebelde, rebelde, eu sofro por ti. Só contigo eu sei falar, só a ti eu sei amar. Tenho os braços tão cansados de esperar. Alma rebelde, rebelde, rebelde, não sejas cruel. Vocês, como é que é? Naquele tempo, tu vinhas de noite à procura de amor. E eu, fumando um cigarro, esperava por ti. Quando chegavas, abrias a porta sem me avisar. Lá noite fora, ficava abraçada a mim. Vocês sabem onde eu quero ouvir? Na... canaviais, seguramente um dos grandes saxofonistas do nosso país, Manuel Marques, uma salva de palmas para ele. Todos os anos eu volto em agosto ao mesmo lugar. Já uma era cobriu as paredes do quarto. Dava o resto da vida para te ver voltar. Posso estar farto de tudo, mas nunca me afasto. Vocês sabem onde eu quero ouvir? Da tentar amar perdidamente. Amar só por amar aqui além, mais este, aquele outro e toda a gente. Amar e não amar ninguém. Recordar ou esquecer, indiferente. Prender ou desprender, é mal, é bem. Quem disser que se pode amar cantar. E se um dia nem de ser posso ensinar, seja a minha noite uma alvorada que me saiba perder para me encontrar. Saiba perder para me encontrar. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Thank you. sento, porque não me falas e viras a cara. Cada vez que passo junto a ti, não entendo todo esse veneno que por aí espalha. Quando tens conversas sobre mim, porquê? Tu sentes tanto rancor por um homem que te queria, que te amava e tu deixaste. Que mal te fizer para me tratar assim com um vagabundo, um pobre coitado. Não te chegava, tens matado o nosso amor. Que mal te fizer para tu depois de me tirares a vida, me queiras ver crucificado ainda. Não te chegava a dor que teu adeus deixou. Que mal te fizer, não tem, porque me despreza e de mim te afasta, como se eu fosse pedido sim, porque tu sempre estás. Deixaste tudo por favor. Que mal te fizer para me tratares assim como um vagabundo, um pobre coitado. Não te chegava, tens matado o nosso amor. Que mal te fizer para tu depois de me tirares a vida, me queiras ver crucificado. Mais força, eu quero sentir aqui. Vocês conseguem ganhar. Eu sou apenas um, vocês são milhares. Vamos a isso. São vocês agora em baixo. Que mal é me tratar assim como um vagabundo, um pobre. Não te chegava, tens matado o nosso amor. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Sei que não vou dizer não. partiste porque te dava magro salário de fome. Voltaste porque sonhava de sonhos não vive um homem. Voltaste quando te deram alegre novidade que o teu país era um rio que inundava a cidade. Porque o que tinha não te dava para viver. Contra a guerra e opressão que pode um homem fazer, voltaste quando te deram alegre novidade que o teu país era um rio que inundava a cidade. Parti, voltar, como tudo é diferente desse tempo que era. Voltar, parti. Música portuguesa. O sucesso. Passa aqui. Por ti, só por ti, o que eu faria? Por ti, só por ti, eu morreria. A ti, só a ti, mais ninguém. A ti, tudo eu daria. Apaixonado, contigo nada mais. Não. Some...